Nunca mais a tua face será pura, limpa e viva. Nem o teu andar, como onda fugitiva, se poderá nos passos do tempo tecer. E nunca mais darei ao tempo a minha vida. Nunca mais servirei, Senhor, que possa morrer. A luz da tarde mostra-me os destroços do teu ser. Em breve a podridão beberá os teus olhos e os teus ossos, tomando a tua mão na sua mão. Nunca mais amarei quem não possa viver sempre, porque eu amei, como se fossem eternos, a glória, a luz e o brilho do teu ser. Amei-te em verdade e transparência, e nem sequer me resta a tua ausência. És um rosto de nojo e negação. E eu fecho os olhos para não te ver. Nunca mais servirei, Senhor, que possa morrer. Nunca mais servirei, Senhor, que possa morrer.